exaltando teu amor. Teu rei, meu salvador, minha rocha, minha fé, meu Deus, meu Pai de amor, está comigo onde eu estiver. Senhor, eu te agradeço pela vida em meu coração.